Demais estar aqui com vocês. Muito obrigada pela energia, pela vibração, pelo semblante, pelo sorriso. E é óbvio que eu só posso dizer: eu amo vocês. E vambora, que o samba chique é nosso! E faz barulho aí!